desses traiçoeiros. Sempre verdadeiros, dona desses animais, dona dos teus ideais. Onde andas, onde mandas, todos nós somos sempre mensageiros esperando tua voz. Teus desejos, uma ordem, nada é nunca inquietão. Porque tens essa certeza dentro do teu coração. Batei na porta, não precisa ver quem é pra sentir a impaciência do teu corpo. Mulher, um olhar me atira a cama, um beijo me faz amar. Não levanto, não me escondo, porque sei que és minha dona. Dona desses traiçoeiros. S936, Rádio Nova FM, comunitária de Boa Esperança, Espírito Santo, transmitindo em 87,9 MHz. Uma emissora da Associação Comunitária e Cultural de Boa Esperança, formando, informando e divertindo. Plantão de Farmácia Nova FM. Nesta semana está de plantão a Farmácia Renovo. Nova FM! Daqui a pouco, a música volta no seu ritmo. Apoio Cultural. Sua família merece o melhor e a Farmácia Santa Inês tem o melhor para a saúde de sua família. Medicamentos éticos e genéricos, higiene pessoal, cosméticos e muito mais. E ainda, descontos especiais com cartão Elo Mais, porque só quem é mais, vende mais barato. Farmácia Santa Inês, a sua farmácia do coração. Telefone 998924838. Confira o panfleto promocional do mês. O Economic Saúde informa. Aqui em Boa Esperança tem clínico geral, ortopedista, endocrinologista, neurologista, dermatologista, podóloga, pediatra, psiquiatra, ginecologista, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta e oftalmologista. Economic Saúde, 33 anos cuidando de sua saúde. Sua lavoura ainda não tem irrigação? Não se preocupe! A Novo Mundo Rural tem as melhores opções para irrigar, não importa o tamanho da sua lavoura, seja em sistemas de aspersão, micro spray ou gotejamento. A Novo Mundo Rural elabora seu projeto e, além disso, realiza serviço de agroanálise de água. Novo Mundo Rural, há 14 anos oferecendo tudo o que você precisa na hora de irrigar. Solicite-nos uma visita. Fale com Ronaldo Adriano. Novo Mundo Rural, Avenida Democrata, Centro de Boa Esperança. Telefone, anote aí, 99-780-7051. Nova FM. E agora, a música do dia. Apresentação, Luiz Cláudio Canuto. Ao longo da história mais recente, vários mafiosos foram presos graças a denúncias feitas por ex-comparsas. Em 73, o mafioso Leonardo Vitale contou tudo o que sabia sobre a máfia siciliana à Justiça da Itália e cumpriu pena por 11 anos. Ao ser libertado, em 84, foi assassinado. A morte de Vitale deu início ao Programa de Proteção às Testemunhas na Itália. O mais famoso beneficiário do Programa de Proteção à Testemunha foi Tommaso Buscetta, preso no Brasil em 83. Os seus depoimentos provocaram a prisão de dezenas de mafiosos de uma ramificação da máfia napolitana. Buscetta passou a viver nos Estados Unidos com a esposa, a brasileira Maria Cristina Guimarães. Os dois fizeram cirurgia plástica e mudaram a identidade. Eu estou falando tudo isso porque no dia 2 de abril de 92, o chefe da máfia de Nova York, John Gotti, foi condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos. Ele foi delatado por Salvatore Gravano. Salvatore Gravano fez um negócio da China, olha só. Ele tinha assassinado 19 pessoas. Por ter entregado amigo, ficou preso apenas 3 anos e meio. A quadrilha de John Gotti foi a terceira mais influente da história dos Estados Unidos. O chefão era comparado a Al Capone, da década de 30. Coincidentemente, também em um dia 2 de abril, mas do ano 2000, o mais famoso delator, Tommaso Buscetta, que eu já falei ainda há pouco, morreu de câncer nos ossos. A música do dia de hoje é da trilha sonora do filme Os Bons Companheiros. No dia 2 de abril de 1992, o chefe da máfia de Nova York, John Gotti, foi preso graças à atuação de um delator. Na mesma data, em 2000, o mais famoso delator da história da máfia morreu, Tommaso Buscetta. E na época, inclusive, a imprensa divulgou o nome dele como sendo Tommaso Buscetta. A pronúncia não é essa, tá, gente? É Tommaso Buscetta. E a forma como se escreve, quem lê com as normas de pronúncia em português, lê uma outra coisa, né? Mas a pronúncia italiana é essa, Tommaso Buscetta. A imprensa fez uma festa na época, né? E você ouviu, por causa desses dois acontecimentos, o tema do filme Os Bons Companheiros, de Henry Mancini, com a orquestra do músico Henry Mancini. A música do dia volta amanhã. É todo mundo ligado, Nova FM. Ok, 10 horas 12 minutos, 10 e 12 é o programa Bom Dia Alegria, chegando até você com muita alegria nesta terça-feira, 2 de abril de 2024, hein? Olha, quero mandar um alô especial aqui para minha querida e saudosa Luana e Laís Fiorese lá em Pinheiro. Saudade de vocês, criatura. Vem aqui ver a gente. Bom dia para vocês. Deus abençoe vocês, anjinhos. A Luana e a Laís, é gente boa, hein? Tá lá em Pinheiro também pro meu amigo Lucas Santana, lá no Pinheiro também, não é? E o Luiz Matias, lá da Serra, também ligadinho com a gente. Quem manda é a Ivone Fiorese, hein? Nosso carinho, nosso abraço, nosso muito obrigado a todos ligados conosco em Pinheiro, na Serra, aqui em Boa Esperança e em qualquer parte do mundo. Nosso carinho, nosso abraço, nosso muito obrigado, hein? Vem música bonita aí, vem! Nova FM. Bom dia! Bom dia! Bom dia, alegria! Olha, eu te proponho, Roberto Carlos, linda canção, logo em seguida, Renato Russo, A Carta. Eu te proponho nós nos amarmos, nos entregarmos neste momento. Tudo lá fora deixar ficar. Proponho te dar meu corpo, depois do amor o meu conforto, e além de tudo, depois de tudo, te dar a minha paz. Eu te proponho na madrugada, você cansada, te dar meu braço, no meu abraço, fazer você dormir. Eu te proponho não dizer nada, seguirmos juntos a mesma estrada, que continua depois do amor no amanhecer. Depois de tudo, te dar a minha paz. Eu te proponho na madrugada, você cansada, te dar meu braço, no meu abraço, fazer você dormir. Eu te proponho não dizer nada, seguirmos juntos a mesma estrada que continua depois do amor, no amanhecer. Eu te proponho. A todo mundo ligado, Nova FM. Estas mal traçadas linhas, meu amor, porque veio a saudade visitar meu coração. Espero que desculpes os meus erros, por favor, nas frases desta carta que é uma prova de afeição. Talvez tu não a leias, mas quem sabe até darás resposta imediata me chamando. É confessar-te uma vez mais. Não sei amar na vida mais ninguém. Tanto tempo faz que vi no teu olhar a vida cor-de-rosa que eu sonhava, e guardo a impressão de que já vi passar. Assinarei, tu sempre, sempre teu. música volta no seu ritmo. Apoio Cultural. Cantab, confiança, credibilidade e transparência. Estamos em novo endereço, Avenida Senador Eurico Rezende, 1153, próximo ao Fórum. Oferecemos serviço de abertura de empresa e contabilidade em geral, consultoria financeira, declaração de imposto de renda pessoa física, registro de funcionários para trabalho rural, atendimento de serviços ao microempreendedor individual. E tem mais, certificação digital para pessoa física e jurídica, serviços de requerimento de aposentadoria rural e urbana e ainda regularização de cadastro de CPF e entrada no seguro-desemprego e FGTS. Para maiores informações, faça-nos uma visita. Estamos funcionando próximo ao Fórum. Você já conhece a Farmácia do Trabalhador Capixaba de Boa Esperança? Ainda não? Então já corre pra lá! Faça suas compras de medicamentos de uso contínuo com até 90% de desconto. Anticoncepcionais a preço de custo. Leites e fraldas com o melhor preço da região. Farmácia do Trabalhador Capixaba. A economia do trabalhador é aqui, no Centro de Boa Esperança. Disque entrega gratuito. 997-33-0122. Conheça o consultório de fisioterapia Doutora Camille Leite. Doutora Camille Leite. Especializado em cuidados fisioterapêuticos. Oferecemos tratamentos personalizados para acamados, idosos e também serviços de liberação miofascial, quiropraxia e massagem relaxante. A doutora Camille Leite está pronta para aliviar dores, melhorar a mobilidade e promover o relaxamento. Localizado na Avenida Democrata, número 739, no centro, próximo ao Laboratório COSE. Proporcionamos cuidados de qualidade com comodidade. Agende sua consulta pelo telefone 27996283471. Consultório de Fisioterapia Doutora Camille Leite. Seu bem-estar é nossa prioridade. Só quem tem 44 anos de mercado tem o melhor para oferecer aos seus clientes, tendo o melhor preço e a melhor qualidade de materiais do início ao fim da sua obra. Venha para Casa Rodrigues. O melhor negócio é aqui, Casa Rodrigues, na Avenida Senador Eurico Rezende, Centro, Boa Esperança e Santa Maria. Se o assunto é construir ou reformar, Casa Rodrigues é o melhor lugar. Minuto de Sabedoria, na Rádio Nova FM, toda quarta-feira, das 19 às 20 horas. Com a apresentação de Altamir Vitorino. Minuto de Sabedoria, o saber que vem do alto. Vida saudável. Alimente essa ideia. Para se alimentar de forma saudável, não é preciso muito dinheiro. Frutas, verduras e legumes de época e próprios de sua região têm preços mais em conta. Seja criativo e procure substituir alimentos por outros do mesmo tipo que sejam mais baratos. Geralmente, os supermercados dedicam um dia da semana para a promoção desses alimentos. Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. Nova FM, a nossa rádio. A Polícia Rodoviária Federal divulgou nesta segunda-feira o balanço da Operação Semana Santa 2024, com resultados positivos. O número de mortes nas rodovias federais caiu 11,5% em relação ao mesmo feriado no ano passado, reduzindo os óbitos de 61 para 54. 849 pessoas ficaram feridas, uma queda de 17,3% em comparação ao mesmo período de 2023. Também foram registrados 2,3% sinistros a menos. Já condutores foram autuados por uso de celular ao volante. Isso registrou um aumento de 84%. Nos 4 dias de atividades, quase 43 mil motoristas foram submetidos ao teste de alcoolemia. 1.599 acabaram multados. Para a PRF, os números são resultado do policiamento reforçado em pontos estratégicos das rodovias federais. A operação, que ocorreu entre a madrugada da última quinta-feira, dia 28, e a noite de domingo, envolveu a fiscalização de mais de 59 mil veículos e o registro de mais de 44 mil infrações de trânsito. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Luciano Seixas. Nova FM. Thank you. Bom dia, alegria, 10 horas 27 minutos, 10h27, eu sou o Zezito e contigo eu fico até às 11 com o programa Bom Dia Alegria, hein? E de 11 às 12 temos, claro, Vozes do Brasil, as melhores canções antigas, mas muito bonita, que faz bem a nossa alma, né? A gente vive e revive momentos alegres ouvindo essas músicas que deixou saudade, hein? Mas tudo bem, eu falo para você agora dos fatos históricos e jornalísticos. E agora eu falo de Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara dos Deputados, que assume a presidência com a deposição de Jean Goulart. Isso aconteceu em 1964. História, né? História do Brasil. Em 1964, Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara dos Deputados, assumiu a presidência da República com a deposição de Jango. Pascoal Ranieri Mazzilli foi um advogado, jornalista e político brasileiro, tendo sido presidente do Brasil em dois momentos, durante o 17º período do governo republicano, o primeiro após a renúncia do titular Jânio Quadros, e durante a ausência do vice-presidente João Goulart, que estava em visita oficial à República Popular da China. E neste período, Mazzilli governou o país durante 14 dias, de 25 de agosto a 8 de setembro de 1961, depois contando quando ele assumiu na deposição de Jean Goulart. Mazzilli assumiu a presidência da República por pouco tempo, mas isso aconteceu exatamente a 2 de abril de 1964. É um pouco da história do Brasil, não é isso? E agora, lembrando, né, a nossa saudosa brasileira cantora Clara Nunes, que faleceu no dia 2 de abril de 1982. Não rodamos nenhuma música de Clara Nunes hoje. Ela faleceu em 2 de abril de 1982, faleceu a cantora popular brasileira Clara Nunes, notável a partir da década de 60. Ligada à Portela, destacou-se como intérprete de samba. Apresentou-se em vários países da Europa, claro, representando o Brasil com a sua arte de cantar muito bem. Clara Nunes, hein? Saudades. 1982 aconteceu, hein? E hoje também dia do livro infantil, hein? Olha, o Dia Internacional do Livro Infantil é comemorado hoje por conta do aniversário do escritor Hans Christian Andersen. Romancista e poeta dinamarquês, célebre pelos seus contos de fadas e narrativas de viagens, a designação de livro infantil é aplicada às obras escritas, ilustradas ou não, que são lidas pelas crianças, hein? E as crianças têm um gosto muito bom de ler estes livros deste escritor Hans Christian Andersen. Romancista e poeta dinamarquês, hein? Um pouco de história do Brasil faz bem à saúde, né? Também, claro, né? Agradecendo a sua audiência, a sua sintonia, a você aqui em Boa Esperança e fora de Boa Esperança, nós vamos para o nosso último bloco antes do sorteio, né? São 10 horas 30 minutos, às 10h40 teremos o sorteio do brinde da Farmácia Santa Inês, que está patrocinando o programa Bom Dia Alegria desta terça-feira, hein? Agradecimentos ao nosso querido amigo Valdir Turini, proprietário da Farmácia Santa Inês, a farmácia do coração, hein? Junto dele nós parabenizamos e cumprimentamos também a todos os seus companheiros de trabalho, né? Ao Sanderson, Sandrinho, bom dia, meu amigo. Bom dia para o Genivaldo, bom dia para o Bruno. Bom dia para a Thaís, bom dia para a Sara. E a todo o pessoal bom aí da Farmácia Santa Inês, que atende maravilhosamente bem. Eu sou prova disso, sempre que chego lá sou muito bem atendido. Parabéns para vocês, tá? Farmácia Santa Inês, hoje patrocinando o programa Bom Dia Alegria. Que venha outros, né, patrocinar os nossos programas, né? Amanhã nós teremos um outro patrocinador que estará conosco, né? Mas hoje é a Farmácia Santa Inês, a farmácia do coração. Bom dia para todos aí, obrigado, hein? Vamos ouvir mais música agora internacional, hein? Nova FM. Bom dia! Bom dia! Bom dia, alegria! Mississippi, canta Pussycats, bom dia! Thank you. Ok, agora eu falo para você a previsão do tempo para esta terça-feira no estado do Espírito Santo e, por que não, em Boa Esperança. Olha, segundo o Incapere, a terça-feira terá céu com poucas nuvens em quase todo o Espírito Santo devido à influência de um sistema de alta pressão que dificulta a formação de nuvens. A partir da tarde, áreas de instabilidade podem causar pancadas de chuvas com trovoadas em partes das regiões sul e serrana, próximas ao Caparaó. Nas outras áreas do estado, incluindo a região metropolitana, não há previsão de chuva. E a nossa região, a região norte do estado do Espírito Santo, teremos poucas nuvens e calor, sem previsão de chuva. A temperatura mínima por aqui, meu, é de 19 na mínima e máxima de 32 graus, viu? E amanhã, terça-feira, na quarta-feira, a umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva passageira nas cidades do litoral norte, próximas à divisa com a Bahia, no começo do dia, com tempo aberto nos demais horários. Previsão de chuva esparsa ao longo do dia em áreas do norte capixaba, exceto no sul da região nordeste. Não há previsão de chuva nas demais áreas do estado, inclusive na região metropolitana. A nossa região, a região norte do Espírito Santo, amanhã teremos sol com chance de chuvas esparsas em alguns momentos do dia. E na quarta-feira, amanhã, quarta-feira, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima de 34 graus. Esta é a previsão do tempo para o estado do Espírito Santo hoje e amanhã, aqui na nossa região também, tá bom? Nova FM. Bring it back. volta no seu ritmo. Apoio Cultural. Bossói Madeiras em Boa Esperança. Trabalhamos com porteiras e a linha completa de dobradiças, parafusos em geral, compensado e madeirite. Confira também nossa linha de taipar, 2, 3 e 4 centímetros de espessura, portas, janelas, alisares e muito mais. Bossói Madeiras, venha fazer um orçamento sem compromisso. Ou ligue 3768-1422 e 99978-1850. Rua Cotaxé, Centro de Boa Esperança. Na hora de cuidar da sua saúde, não precisa pensar duas vezes ou ficar correndo para lá e para cá. A Drogaria Avenida é o lugar certo para cuidar daquilo que é mais importante na sua vida, a sua saúde. Na Drogaria Avenida, você encontra todos os medicamentos que você precisa, perfumaria, produtos de higiene pessoal, linha de cosméticos e muito mais. Atendemos também pelo Disque Remédio, 3768-1416 ou 99755-6663. Drogaria Avenida, atendimento de qualidade, em frente à Praça da Rodoviária, Centro de Boa Esperança. Passando por Boa Esperança? Lazer, férias, negócios ou simplesmente em trânsito? Precisa de um local para descansar? Venha para o Hotel Brasil, recentemente inaugurado com modernas instalações. Apartamentos adequados para você e para a família, com sala de reuniões, espaço para eventos e um pacote de serviços para o seu conforto e descanso. Com o menor preço para a categoria, nosso hotel fica no centro, anexo ao supermercado Boa Fruta. Ligue 99775-1580 ou faça sua reserva nos sites de hospedagem. Em solidariedade e apoio aos moradores afetados pelo temporal na região sul do Espírito Santo, buscando auxiliar e dar suporte às vítimas da chuva, a CDL de Boa Esperança estará sendo um ponto de coleta de doações. Você pode fazer a sua doação de água mineral, alimentos não perecíveis, cestas básicas, produtos de limpeza e de higiene pessoal, roupa de cama ou colchões. Nossa arrecadação será feita até o dia 2 de abril, de segunda a sexta, das 8 às 11 da manhã e de meio-dia às 5 da tarde. No sábado, de 8 da manhã ao meio-dia. A CDL de Boa Esperança abraça essa campanha e conta com o seu apoio. Campanha da Fraternidade 2024. Fraternidade e amizade social. Precisamos desmascarar as atitudes de ódio, de exclusão e cancelamentos que ocorram na comunidade, partindo de quem quer que seja, ajudando seus autores e toda a comunidade cristã num processo de autêntica conversão, que passa necessariamente pela reconciliação e pela acolhida do diferente. Seja este um tempo propício para abrirmos enfim ao amor. 87,9. Minha vida é correria. Acordo cedo, ajudo em casa e vou trabalhar. É, preciso ter energia, mas meses atrás, eu quase parei. Tive tosse, febre, suor à noite, falta de apetite e cansaço. Fui à unidade de saúde e descobri que era tuberculose querendo me parar. Comecei a tratar e tudo de volta. Sabe o que também não pode parar? O tratamento de tuberculose tem cura. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Nova FM. Ok, bom dia, 10 horas 45 minutos e assim chegamos ao programa, o final do programa com o último bloco que vem esse aqui até as 11, né, das 10h45 até as 11. Eu quero aproveitar para agradecer a audiência de todos os nossos irmãos, irmãs e amigos aqui de Boa Esperança. Lá na Bike Leite, meu amigo Rosemi, todos os seus companheiros lá ligados com a gente, muito obrigado Rosemi, bom dia para você, tá meu irmão? Também o meu amigo Giovanni Mariani, lá na Clínica das Motos, sempre ligadinho com a gente aqui também. Ô Giovanni, bom dia, tá, meu querido? Um abraço para você e todos os seus amigos e companheiros aí da Clínica das Motos, hein? Aqui bem pertinho de nós, hein? Continue sempre assim com a gente. Olha, o programa de hoje é o patrocínio da Casa da Farmácia Santa Inês, hein? Hoje a Farmácia Santa Inês patrocinando o programa Bom Dia Alegria para você que sempre acompanha o Bom Dia Alegria pela Rádio Nova FM. Nosso carinho, nosso abraço a vocês aí da Farmácia Santa Inês, tá bom? E também o meu amigo Elias Lacerda e a sua esposa Luciana e o Gabriel e a todos lá que trabalham na oficina Mão na Roda, hein? Abraço para vocês aí, nosso carinho, nosso abraço, hein? Também o meu amigo Marinaldo lá na oficina, ele, o Bim, a todos aí da oficina do Marinaldo, nosso abraço, obrigado pela audiência. Ao meu amigo Sérgio Merlo, alô, bom dia Sérgio, para você, um bom dia para Adriana também, para toda a família Bonato, viu? Ao meu amigo Bilu Bonato, a dona Ivani, ao meu amigo Ivan Bonato e também a Adriana Marque e a toda a família Bonato, nosso carinho, nosso abraço, nosso muito obrigado, tá bom? Um abraço também para minha amiga Graça Oliveira e toda a sua família, sempre ouvindo a gente também. Bom dia para vocês aí, hein? Bom dia para o Benjamin, para o Bento e para toda a família. Nosso abraço, nosso carinho, nosso muito obrigado, viu? Um abraço também para meu amigo aí de Pavani, sempre ligadinho com a gente aí também na oficina. E aí ele, a dona Terezinha Pavani, sempre ligado conosco também. Nosso carinho, nosso abraço, nosso muito obrigado, hein? A Edneia Carnieri, meu amigo Marcelo Batista, todos ligados com a gente, muito obrigado. Dona Maria de Jesus Dia, meu amigo Deusdete, bom dia, hein? Ah, já preparando o almoço aí, né, Dona Maria? Ei, já cheirou aqui. Eita, coisa boa, hein? Tá chegando às 11, né? Olha os nossos ouvintes, sempre ligado com a gente, a minha amiga Conceição Luciana, Dona Zilda Lopes, lá no Corgo Água Boa. A minha amiga, amiguinha do coração, a Kezinha. Alô, Kezia, bom dia. Minha amiga Adriana Marco, Irineu Piva, Dona Maria, sua esposa. Dona Ana de Oliveira, o Eikma Tigre, toda a sua família. Antônio, o Emanuel, o Marcos, a Casa de Carne Bela Carne, nosso carinho, nosso abraço, hein? A Dona Eva Alves, meu amigo Altamira, na prefeitura. A Ivone Fiorese, também a Dulce. As irmãs Fiorese, ligado conosco também, nosso carinho, hein? Lá no Hotel Brasil, Dona Marli, todo o pessoal bom e do Hotel Brasil ligado com a gente, nosso carinho, muito obrigado, hein? Ao Maxwell Ferreira e a Aparecida Fiorese lá em Mucuri ligado com a gente também, nosso abraço, hein? A Cristina Rodrigues lá no Caixa do Bradesco, sempre também que pode ouvir a gente também, viu Cristina? Bom dia, amanhã estaremos junto aqui no programa Pão Nosso de Cada Dia, se Deus quiser, né querida? Abraço para você e todas as suas amigas aí do Bradesco. Nosso carinho, nosso abraço, nosso muito obrigado, hein? Eu aproveito para falar para você do santo que celebramos hoje na Igreja Católica, São Francisco de Paula. Ouve bem o que ele... Quem é esse cara, hein? Olha, São Francisco de Paula foi fundador da Ordem dos Mínimos. São Francisco de Paula foi célebre pela sua santidade, tá bom? Pelos milagres que ele praticou e pelas profecias que fez acerca do futuro da Igreja. Olha só, por humildade, nunca quis ser ordenado sacerdote. Isto é que é ser santo, hein? Isto é que é ter santidade. Se satisfez pela sua prática de santidade, pela sua vida de criação de critérios espirituais nas pessoas e fazendo profecias daquele tempo para a Igreja Católica, hein? Hoje, dia de São Francisco de Paula, que ele rogue a Deus por nós. Então, no nosso último bloco do programa, nós temos que cuidar aqui agora de fazer o sorteio. Estou preparando o computador aqui. Tem que ter muito cuidado, porque o computador, na mesma hora que está funcionando bem, já não está mais. Mas até agora está tudo ok. Preparado aqui o programa, que vai apontar para a gente o número do sorteado de hoje, que vai ganhar o brinde da Farmácia Santa Inês. Farmácia Santa Inês, patrocinando o programa Bom Dia Alegria deste dia. Torça a mão, vamos torcer, cruze os dedos para você ser sorteado, hein? O brinde é lá da Farmácia Santa Inês, hein? Você vai passar aqui e vai pegar o vale brinde para você ir na Farmácia Santa Inês depois, retirar o seu brinde que você vai ganhar agora, agora, hein? O computador já está rolando aqui, hein? Fala para nós, para o computador, qual o número que vai ser sorteado hoje, hein? Aí saiu aqui. Mas espera aí, foi o mesmo número de ontem? Vocês lembram qual foi o número que foi sorteado ontem, gente? Ontem foi sorteado o número 11. E ele hoje também está sorteando o mesmo número, o número 11. É, 11 é o número do sorteado de hoje. Deixa eu pegar a lista aqui, deixa eu ver onde está aqui. Está aqui, tá, achei. Ah, meu Deus do céu, que coisa linda. A sorteada de hoje é a minha amiguinha, a Késia. A Késia, filha da Adriana Marque, que ganhou o brinde da Farmácia Santa Inês. Alô, Kezinha! Meus parabéns, querida. Deus te abençoe pelo brinde que você ganhou da Farmácia Santa Inês, hein? Aí depois você pode pedir a mamãe vir aqui buscar o brinde, ou eu posso passar e deixar com você o Vale Brinde, para você ir lá na farmácia retirar o seu brinde lá da Farmácia Santa Inês, tá bom, Kezinha? Abraço para você, querida. Deus te abençoe muito, tá? Ficou alegre? Ficou? Eu também. Deus te abençoe, tá, querido? Um abraço, hein? Mas a todos vocês que estão ligados conosco, que tem o nome aqui para ser sorteado, nós agradecemos de coração. Amanhã tem mais, hein? Continue ligado com a gente, que amanhã vocês vão ter brinde também de um comércio aqui de Boa Esperança, que nos ajuda a fazer a Rádio Nova FM chegar até você, tá bom? Todos esses são aqueles que nos ajudam financeiramente com apoio cultural para que a Rádio Nova FM possa funcionar, tá bom? Por isso nós pedimos a Deus, a todos sejam abençoados com as bênçãos do nosso Deus, que faz com que a Rádio Nova FM seja uma realidade de Boa Esperança e que chegue até você, levando alegria no coração, levando muita informação, informação e, é claro, música bonita, não é verdade? Ok, feito o sorteio de hoje, tudo bem, graças a Deus. Vamos para o finalzinho do nosso programa, mais três músicas bonitas nós vamos ouvir agora. O programa Bom Dia Alegria agradece a participação de todos, mas eu estou esquecendo aqui de mandar um alô para minha querida amiga Dona Conceição Luciano, também o meu amigo Joaquim Gonçalves lá na Vila Fernandes, e mais uma vez eu quero lembrar aqui dos nossos irmãos de fora de Boa Esperança, ligados com a gente. Deixa eu ver onde é que está aqui. Aqui a Ivone manda um alô para a sua querida filhinha, a Luana e a Laís. E eu também mando um abraço para vocês, queridinhas, lá no Pinheiro, hein? Ah, o Lucas Santana também lá no Pinheiros. Ah, meu amigo Luiz Martins, Matias, que está ouvindo a rádio lá na Serra, Espírito Santo, hein? Abraço para todos. E o nosso carinho, nosso muito obrigado pela audiência, tá bom? Mais música bonita no seu rádio, vem aí, olha. Nova FM. Bom dia. Bom dia. Bom dia, alegria. O Eri, Aire, You Know, Nazaré, canta pra vocês a linda canção. Get you out of my mind. 7,9. A rádio que todo mundo ouve.